precisando tanto de alguém pra me ajudar. Mas ninguém me via, ninguém me ouvia. Minha esperança estava pra se acabar. Mas então um dia alguém disse: filho, pede-me o que queres que hoje eu vou te abençoar. Respondi a ele: ninguém me ajuda, tudo que eu mais quero é nesse tanque me banhar. E ele então Jesus disse: levanta, toma.